Lugar, berço do ritmo e da disposição. Quando ele fica frenético, certo é o caminho, livramento é salvação. Não devo, não temo, me dá meu copão. Bum bum bum, pou pou pou. Bum bum bum bum, pou pou pou. Bum bum bum bum, pou pou pou. Bum bum bum, pou pou pou. Área de risco na 99. Bunda que desce, bunda que sobe. Área de risco na 99. Bunda que desce, bunda que sobe. Tá eu e minhas amigas, que é as melhores da cena. Acione, eu colo com as bandidas. Pretinha, outra fita, subindo a viela. Pelo jeito que ginga, cê já viu que é de favela. Minha bum bum, tem gosto de bombom. Nós tamo dindo boyzão e vai gastar no bailão. Rapaz, bagulho doido, chapa. Sou de quebrada. As pati fica posada, zada. Tiriça não arruma nada. Nem tenta aqui na, nem tenta aqui na. Sou de quebrada. Você não arruma nada. Sou de quebrada. Seu não pra ver, rapaz. Bum bum bum, pou pou pou. Bum bum bum bum, pou pou pou. Bum bum bum bum, pou pou pou. Bum bum bum, pou pou pou. Área de risco na 99. Bunda que desce, bunda que sobe. Área de risco na 99. Bunda que desce, bunda que sobe. Sem sofrer, sem perreco, sem congesta. Sabe o jeito, fé do justo na direta. Metade do lucro, reverte em cesta básica. E enche um caminhão de brinquedo pras crianças. Tudo que os boy tem, tá tendo agora. Menos as lei, que nós não acha da hora. Rasguei o RG, mas tá tendo passaporte. Corro pra contar dinheiro e não com a sorte. Flow Zizu é só tapa, ela pede na raba. Balançando slow, picadilha Rihanna. Bandida, álcool na chama. O dia é lindo, mas a noite me ama. Daquele jeitão, opressor não entende. Seguimos buscando quem largou sem passar frente. Exemplo de vitória onde ninguém liga você. Eu vejo tudo, ninguém me vê. Bum bum bum, pou pou pou. Bum bum bum bum, pou pou pou. Bum bum bum bum, pou pou pou. Bum bum bum, pou pou pou. Área de risco na 99. Bunda que desce, bunda que sobe. Área de risco na 99. Bunda que desce, bunda que sobe. Cheguei no Levi, demorei no toque, tava um braço. Não sabia tocar em favela, mó cabaço. Oh oh, até mal me tratou quando os prédinho avistou. Só porque me buscou na Faria Lima. Foi pro Peri, achou que ia pra Santa Cecília. Ele ficou em choque, mó fita. Sabia que aqui o grave só não bate mais que a polícia. Tá mais dinheiro, mais problema é o que eu quero. Antes de vários zeros, um número triplo, ímpar. Você aprova que manda que dinheiro combina. Que é cadela brapa de raça. Falo da residência das bandidas. Falo da residência das bandidas. Elas que joga e o golpe aplica. Chora não, chora não, chora não, vida. Chora não, chora não, chora não, vida. Bum bum bum, pou pou pou. Bum bum bum bum, pou pou pou. Bum bum bum bum, pou pou pou. Bum bum bum, pou pou pou. Área de risco na 99. Bunda que desce, bunda que sobe. Área de risco na 99. Bunda que desce, bunda que sobe. É lá do outro lado da ponte? É. Não, lá eu não vou, mano. Lá não dá pra ir, não. Por quê, pai? Não, já teve uns amigos meus que foi assaltado lá, eu não vou. Se quiser, desce aqui. Ih, cara, tá em choque. Firmou então, fé.